maior feira de livros a céu aberto da América Latina, chega à 52ª edição. Ocupando os espaços da Praça da Alfândega, Memorial do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, Santander Cultural, Centro Cultural CE Érico Veríssimo e Cais do Porto, a Feira do Livro de Porto Alegre transborda a cidade de cultura. Uma festa que não se resume somente aos livros, mas que também disponibiliza gratuitamente mesas redondas, encontros com escritores, leituras cênicas, teatro infantil e oficinas. E como não poderia deixar passar a data do recomeço desta febre, que dura exatos 17 dias, mas que sempre acaba deixando um gostinho de quero mais, o programa Grande Presença traz um pouco da história e das pessoas que participam da feira. Thank you.